Numa agência do Correio, os funcionários estavam trabalhando, manipulando os envelopes, manipulando os pacotes. E um dos funcionários pegou nas mãos um envelope pardo que havia rasgado uma parte e a encomenda dentro deste envelope estava saindo para fora. E ele observou que aquele pacote estragado não poderia continuar o caminho até o destinatário, porque, obviamente, a encomenda iria se perder. Então ele chamou o seu chefe e disse: olha, chefe, olha esse pacote aqui como é que está. Estourou tudo na viagem e está saindo para fora a encomenda. Então o chefe da agência do Correio examinou o conteúdo e aquela parte da encomenda que saía para fora era um metal. Ele falou: sabe o que tem aqui dentro? Isso daqui é uma algema. E o funcionário falou: bom, e agora, o que a gente faz? É, vamos embalar de novo, vamos proteger isso daqui e vamos colocar o destinatário e mandar embora para a pessoa a quem é de direito. E o funcionário pegou então aquele pacote e estava encarregado de refazer o embrulho. Mas na hora que ele estava refazendo o pacote, ele começou a brincar com a algema. E falou: que interessante, que coisa engraçada. E ele ficou brincando com a algema, e na hora da brincadeira, ele experimentou no próprio pulso. E quando ele se deu conta, estava algemado. E ele não podia mais se movimentar e começou a suar, passar mal. Ele falou: e agora? Meu chefe mandou fazer o pacote e eu fiquei brincando com essa algema, estou aprisionado, como é que eu vou sair dessa? E ele ficou procurando no pacote para ver se tinha chave, mas não tinha chave. Então, mesmo correndo o risco de levar uma grande bronca, porque onde é que já se viu ficar brincando com a encomenda do correio? Ele falou: mas eu tenho que avisar meu chefe. Então, algemado, ele foi lá e procurou o chefe. Ele falou: chefe, me ajude. E o chefe olhou para ele e viu que ele estava com os dois pulsos algemados. E estranhou. Falou: o que foi? O que aconteceu? Falou: chefe, por favor, não briga comigo. Eu fiquei brincando com essa algema, aí fui experimentar no meu pulso e estou preso. Aí o chefe falou: você não devia brincar com essas coisas. Primeiro que a algema, ela não é sua. Segundo, que isso não é coisa para se brincar. Olha aí o que aconteceu agora. Ficou algemado, você está preso. Cadê a chave? Ah, chefe, eu já procurei e não tem chave nenhuma. Aí o chefe da agência do Correio, muito contrafeito, mandou chamar um chaveiro. Vamos chamar um chaveiro para abrir esta algema. E vamos ter que pagar isso daí. Já é uma despesa que nós vamos ter. Então, dando a bronca, ele chamou um chaveiro. E o chaveiro pegou uma chave mestra e foi abrir a algema. Mas a chave mestra quebrou dentro da algema. Olha que situação. Quebrou e ficou entalada lá dentro. O chaveiro, ele então começou a passar mal, porque apesar de todo o seu esforço, ele não tinha condição de abrir aquela algema, porque a chave tinha quebrado lá dentro, a chave mestra. E ele não pôde soltar o jovem carteiro. Então ele disse: olha, sinto muito, só existe uma solução. É vocês procurarem a única pessoa que pode abrir esta algema. E eles disseram: quem é? E o chaveiro falou: o fabricante. Procurem o fabricante e ele com certeza vai abrir esta algema. Então veja só a dor de cabeça. O chefe daquela agência do Correio teve que colocar o moço algemado dentro de um automóvel e com o envelope do remetente foi procurar o fabricante da algema. Despesa de viagem, o moço sendo conduzido de uma cidade até a outra como se fosse um criminoso, porque estava algemado, todo mundo olhava para ele, e com muita vergonha, ele se apresentou diante do fabricante e teve que confessar o seu comportamento inadequado. Então, o fabricante das algemas, contrafeito também, ele pegou a única chave que podia abrir aquela algema e ele abriu a algema. Ele desmontou a algema e abriu a algema e colocou o moço em liberdade. O que quer dizer esta ilustração? Então preste atenção. O jovem funcionário da agência do correio representa o ser humano que está neste mundo vendo as coisas passarem através das suas mãos e passa coisa boa e passa coisa ruim. E às vezes o ser humano fica brincando com coisas perigosas. E na hora que ele menos percebe, ele está aprisionado por aquela coisa que parecia tão inocente. É como, por exemplo, o vício do cigarro. Não parece uma coisa inocente? O moço, a moça, começa a fumar no ginásio porque acha que é uma brincadeira divertida. Mas quando menos espera, já está viciado, tendo que comprar cigarro até de madrugada, debaixo de chuva, porque foi aprisionado pelo vício do cigarro. É como aquele adolescente que um dia, por brincadeira, fuma um cigarro de maconha. No primeiro momento, é só curtição. Mas depois a pessoa acaba aprisionada pelo vício. E assim acontece com a bebida alcoólica, assim acontece com o crack, assim acontece com o jogo, assim acontece com todas as coisas. A pessoa sempre entra achando que tem o controle da situação, que não tem perigo nenhum, mas quando a pessoa menos espera, está aprisionada e não consegue mais se livrar. O jovem funcionário da agência do correio procurou o chefe. O chefe pôde fazer alguma coisa? Não pôde. Olha, ninguém neste mundo pode fazer nada por você. Nem o teu patrão, nem a tua patroa, nem o advogado, nem o juiz, nem o médico. Porque quando a pessoa está aprisionada pelo pecado, ela não consegue ficar livre disto, ninguém pode ajudá-la, porque todos também são prisioneiros do pecado. Foi chamado ali um chaveiro. O chaveiro tentou abrir a algema com uma chave mestra. Conseguiu? Não. Tem muita gente que aparece para você e fala: não, deixa comigo, porque eu entendo, porque eu sou bom, porque eu sei, porque eu conheço. E a pessoa se apresenta como mestre. Mas não é mestre coisa nenhuma, porque ele também está aprisionado. Só existe uma maneira de você ficar livre. E está registrada no Evangelho, quando alguém muito especial disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele declarou também o seguinte, está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é esta pessoa que disse que pode te libertar? Ele declarou isto. Ele declarou o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é a única pessoa que pode libertar você desta prisão espiritual, desta prisão do vício, desta prisão do pecado. Só Ele pode destruir as algemas do pecado, as cadeias que te mantêm nesta prisão espiritual. E Ele te liberta mesmo. É uma liberdade verdadeira. Nunca mais você vai ser escravo. E Jesus não vai te libertar do vício, da bebida, dos demônios, dos espíritos maus, te libertar do sofrimento, das doenças, para depois você ser escravo do homem, para ficar cheio de proibições, pastores, missionários dizendo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque Jesus, ele veio para aliviar, para libertar de verdade. Mas uma pessoa só é livre de verdade se tiver responsabilidade. Porque Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A pessoa livre de verdade, ela pode fazer todas as coisas, mas como ela tem responsabilidade, ela sabe o que convém e o que não convém. E ela, por ser livre, não se deixa dominar nem por situações, nem por circunstâncias, nem por anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem por homens, nem por mulheres, nem por doutrinas de homens. Ela não se deixa dominar por espíritos, não se deixa dominar por nada. E a pessoa livre de verdade, ela sabe que tem que usar esta liberdade com sabedoria. E para finalizar, eu quero deixar aqui para você Gálatas, capítulo 5, versículo 1, onde está escrito o seguinte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Você está compreendendo, meu amigo, minha amiga? Você foi chamado para ser livre de verdade. O Senhor Jesus quer romper com todas as tuas cadeias, com todas as tuas prisões. Se você andou brincando com o pecado e agora está acorrentado, acorrentada, algemado, algemada, então ergue as tuas mãos para o alto, mostra para Jesus as tuas algemas, a tua prisão, e aceite Jesus Cristo como teu único Salvador.